Torre Salvador, bom dia, Guardião 02. Bom dia, Guardião 02. Prossegue para o pátio do Graé ou vai cruzar o campo? Afirmativo, pátio do Graé, já estamos sobre a estrada do Coco, Guardião 02. Ok, Guardião 02. Mantenha a estrada do Coco, referências visuais. E reporte no Través Norte da Torre. Manterá Cortes Visuais, Estrada do Coco, reportará Através Norte da Torre, Guardião 02. Controle Salvador Montevideo, bom dia. O gol 1270. 1270, acione unificação, desse mantenha 2,4 mil pés, ajuste de altímetro 10, 15. 2400 pés, contínuo? 4 mil pés, condições descendo para 4 mil pés, ajuste 1015, chegada bom. Chegada bom, 4 mil, muito obrigado. Juca, 06, confere. Sente, Juca, 06. A sanitificação desse mantém o nível 050 na chegada à mare. Ajuste de altímetro 0015. Trip 5595, solicito táxi, POB 65, autonomia de 4 horas e alterna Salvador. Seu Guardião 02 já avistado o tráfego, prossiga direto para o pátio do Graé. Informe no solo controlado, vento é 140 graus, 10 nós, ajuste 1015. E para informação, temos um Airbus da TAN na final da 10. Equipe do tráfego, 1015, autorizado pátio do Graé direto, reporta na solo controlado, Guardião 02. Papá Romeu Lima, prossiga. Sai de Prado Forte para Salvador, agora 20 milhas fora do corredor Forte, 110. Acionado 0140 com 4 a bordo. Corrigindo o destino é Costa Azul. 7500 pés, condições visuais, ajuste último, entrou no 05 e forma 10 milhas afastado de Salvador, no corredor Forte para o cruzamento da pista 10. Vai chamar 10 milhas fora o Papá Romeu Lima. Controle Salvador, o TAN-3198, está estabilizado em MS, avistou a pista 10. Sente, completo final, chame torre, 118.6. 118.6, boa. Foi Salvador, muito bom dia, o TB 5595. TB 5595, mantém o ponto de espera, temos as bolas da TAN que já está passando externo. 7, mantém o ponto de espera, o TB 5595. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3198, passou externo, baixado travado, pista 10. 7, TAN 3198, Informação de tráfego, temos um helicóptero, um esquilo da Polícia Militar, vai pousar no pátio 4 aqui à sua esquerda, não vai interferir na sua aproximação, tem livre o pouso na 1-0, o vento é 1-70 graus, 1-0 nós, e o ajuste é 1-0 no 5. 1-0 no 5, ajuste, sentido helicóptero, livre pouso, pista 1-0, está 3-1 na 8. Zero para Recife, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Autorizado 390 Recife, a rota prevista 58, decola da 1-0 esquerda, pro Caracaju. Controle na 11935, 5534, aciona. Autorizado nível 390 para Recife, via Amperes 58, saída Puca, Santo Aracaju, primeira curva à esquerda. Controle 11935, transponder 5534, com 1260. Correto, chega pronto para o estacionamento no 260. Chamaram para estacionamento o gol no 260. Aguarde, confirme só se tu quiser afastar. Confirme o setor que afasta. É corrido a chefe? Meu papatão autorizado em novo local no meu pé, corredor axé. Decolagem no 7, curva direita. 0935 1860 0141. Decolagem, 1-0, 1-40 graus, 1-0-9, vento. Obrigado, tempo de decolagem, 5-5. 4-4, 2 a bordo, chame 18 meia, prosseguir. Salvador, boa tarde, está 3198, livrou na sua escuta. Portão 3198, portão 2, Alfa e Juliette. Portão 2, Alfa e Juliette, portão 3192. Se o Romeu Papatão aguaciona e chame táxi. Redução para 1-70 nós. Está reduzindo, 1-270. Estou estou autorizado a descida até 3 mil pés, ajuste 1.500. 3 mil com 1.500, obrigado. Pode pelo que aqui mantém a proa por alguns instantes? Ou a proa duna? Bono 270, se entrou por vetoração para sequenciamento, mantém a presente pro limite e aquele mais com 1-0-1, de cima. Firmativo, manterá, obrigado. Primeiro meio para Somário, bom de passo. Doutor Salvador, bom dia, trip 5595, perfil da Dael. Trip 5595, contato radar na decolagem, subo para nível 960, saída Dael. 560 da EL 5595. Juca 06, redução para 220 nós. 220. Uno 270 para localizador agora, curva esquerda, proa 155, informe estabilizado. 155, reportarei. Uno 270. Salvador, o Papa Romeu Lima, 10 milhas fora. Localizador, tem a pista vista, gol no 738. Confirme? Localizador, gol no 738. 103.000 marcador externo, complexo final, chame a torre, 118.6. 118.6, até já. Papá Romeu Lima, para o cruzamento da pista no zero, chame a torre, Salvador, na frequência, 118.6. 118.6, até já, tá. Pago chame no ponto, espera, dá 17. Passando, chama lá, ponto espera, dá 17. Salvador, muito bom dia. O triplo Papá Romeu Lima, vertical de Jauá, para cruzamento do campo. Excelente, triplo Papá Romeu Lima. Reporte na foz do Rio Joanes. Vai chamar na foz do Joanes o Papá Romeu Lima. 06, redução para 1970 nós. 1970. O gol no 738 está avistado, ajustando 015. Livre pouso no 10. O vento é 150 graus, 10 nós. Livre pouso nas 10, gol no 738. O controle autoriza direto Lida, da presente para o 5595. Cruzado da El. Da El, 5595. O triplo Papá Romeu Lima avista a estrada do coco? Eu tô avistando, sim, senhor. O senhor tem condições de seguir sobre a vertical da mesma, em condições visuais, e reportar no través norte do campo, ou melhor, da torre? Afirmativo, senhor. Ok, informe no través norte, temos dois Boeings da Gol na final da 1-0 e aguarde para o cruzamento do campo. Ciente do tráfego, vai reportar no través norte, o Papá Romeu Lima. 06, posso aceitar, autoriza 2000. Afirmativo, 2000 pés, ajuste 1015, informe estabilizado, final do procedimento LS X-Ray. Formará. Oi, LS, avistando, gol 1270. Tem 3000 marcador externo, completo final do procedimento, chame torre, 118.6. 118.6, tá lá. Salvador, azul 4207. 4207 para o Rio de Janeiro, pronto para a cópia. Gente, dá informação quilo. Autorizado 360, a rota conforme plano é previsto que 50 em Bidev, após UP November 857, segura peso Luno 6 e após conforme, decolando ao no zero, curva direita, da El Leda, após Leda Bidev. Controle em 1 no 935 5536, senhora. Ok, então. Azul 4207-20 para Rio de Janeiro, nível de voo 360. Conforme a rota do plano de voo, decola da pista no zero, curva direita, da El Leda, Bidev. 1935 ao controle, 5536 no transponder. Azul 4207. 201, no chame pronto, puxa azul. Sete, três, oito, no solo, 2, libere a direita e chama o solo 1219. Direita 1219 no 738. Ô, triplo Papa Romeu Lima, avista o banho da Gol na final, da 1-0. Afirmativo, senhor. Ok, aguarde para o cruzamento do campo sobre a vertical do shopping Salvador Norte. Vai aguardar para cruzar sobre o Salvador, o Papa Romeu Lima. O Gol no 270, livre pouso no 1-0, vento é 1-60 graus, 1-0 nós. Gente, obrigado, livre pouso no 270. 738, posição 5, Alfa Juliette. Do alinhar e manter a 17, reporte pronto para a colagem. Triplo Papa Romeu Lima, observe a aeronave da Gol, aposta autorizado o cruzamento do campo, a vertical do shopping, e já prossiga com a proa de Piatã. Já, Gol já na curtíssima final vai cruzar o campo com a proa de Piatã, na vertical do shopping, Papa Romeu Lima. Fique apenas atento à esteira do Gol, hein? Tá atento, Lima. Zero no solo 1-4, libera a direita, chame o solo 1-219, bom dia. Direita, 1-219, até mais. O triplo Papa Romeu Lima, chame o controle em 1935. 1935, grato, senhor Romeu Lima. Romeu Papatango, aguarde só um instantinho para a decolagem. O Romeu Papatango. 270, vibrou na costa. Bom, Romeu Lima, 500 pés com condições visuais na linha do litoral. Por gentileza, curva esquerda, intercepta a linha do litoral. Temos aeronave na aproximação da pista 1-0. Curvando a esquerda para o litoral, Papá Romeu Lima. Controle, o JT06 está estabilizado no localizador, visual para tudo. Sente, está 3 milhas de marcador, está no completo final do procedimento, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. Sente, torre, 118, meia dúzia. Torre Salvador, JT06. É, 06, continue na aproximação, aguarde liberação para o pouso, ajuste 1-0 no 5. 06. Joker 06, baixou e travou o trem de pouso? Relativo, tá com o trem baixado e travado. Ok, tá livre o pouso, na 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Pra informação, temos um tráfego, um PA28, decolou da 1-7, vai manter a linha do litoral, não intercede na sua aproximação. Sente, o Joker 06 copiou aqui, tá livre o pouso, confirma. Afirmo, tá livre o pouso. O Romeu Papatango, decolador Zuno Ney, chame o controle agora, 1935. Romeu Papatango, sente, chamar agora o controle, 1935. Salvador, aqui é Papatango, Romeu Papatango, decolado 997, ascendendo a 1.000 pés para o corredor Axé, na sua escuta agora. Romeu Papatango, mantenha 1.000 pés, condições visuais, corredor Axé, na escuta do controle, informe em travessa fora da barra. Romeu Papatango, mantendo condições visuais a 1.000 pés, no corredor Axé, chamarão o controle no farol da barra. Controle, ó, 35595, passou Dael, autoriza da presente UNEP pro 5595. Confirma a posição? Passou a posição Dael, o 35595. Controle, Papá Romeu Lima já avisou algo um pouco. Só para confirmar nossa rota aqui, senhor, a gente fica com Upper Whisky 50 até de 10, Upper November 857 seguro, Upper Zulu no 6 Group, Upper Zulu no 4 Barbacena. Afirmativo, tá correto. A saída será da Eoleda, a gente intercepta de 10, após de 10, Upper November 857. Da Eoleda de 10, Upper November 857 até seguro, tá ciente. Bom dia, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, para a conquista, prossiga. Mas eu inicialmente pelo táxi até o Pátio 3, do Pátio da Baité para o Pátio 3. Está autorizado iniciar, chama para ingresso na pista, o Tango Zulu. Positivo, reportará. Reporte para ingresso Pátio 1, reporte na Lima. E táxi para o Pátio Militar via hotel. Control from Tower 121, good afternoon. Yes, sir. Tower 121, just to confirm with you our flight plan destination, Sal, Cabo Verde. Negative, yet. You can confirm the estimate time to departure. transmitted time departure 1515, Starway 121. Roger, stand by 50 minutes to your clears. Standing by. Para o suspeito estacionamento na UNO, o azul 4207. Tá, UNO, tá autorizado, 4207. Chama o táxi. Camarada para o táxi, 4207. Salvador, gol no 260, posição 3, para pushback estacionamento. Gente, gol no 260, mantém a posição, temos a aeronave da Azul que já está iniciando aqui no gate 1, ok? Que é o número 1 no setor. Ok, 260. Tá livre então o Bravo Delta, o Tango Zulu, até o Pate 3. Esse outro tá pronto na copiar também, o Tango Zulu, conquista uma centena. Positivo, você tem na copia? Positivo, irmão. Você tem na conquista direto, decola da 10, direita, agora levar o direto. 1935-5522. Aprovado conforme a centena para a vitória da conquista, após a palavra da ONU 0, pula direita, igual e a vala após direto. 5522, 1862, 1935 é o contato. Chamando o pátio 3 para o táxi. Reportará pelo Zulu. 4060, ação de edificação, chegada a mar e desça e mantenha 2 mil pés, ajuste a última, entrando no 0 no 5. Com 1-0 no 5, autorizado 2 mil pés, 4060 da Azul. Salvador, o 4207. 4207, prossiga. É, senhor, nós estamos aqui aguardando o operador da ponte. Acabou de chegar aqui, a gente deve em 30 segundos estar iniciando o nosso push, ok? Ok. Obrigado. Frente do tráfego, Romeu Patango, passando condições visuais, dá 1 mil pés. O Golo 260 está pronto? Gol 2-0. O senhor aceita puxar simultaneamente com o azul, de maneira que a aeronave fique lá na saída do PAC 3? Claro. Então tá livre, pode iniciar o gol e chama pro táxi. Ok, vou chamar pro táxi. Azul 4207, coordena com a equipe de solo, vai fazer um pushback simultâneo com o tráfego da Gol, ok? Sem problema, senhor, tá iniciando. Confirma o nível que mantém? Tá cruzando 50 em ascensão 6H. Sente.